38 no meio, solo 59, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, bom dia. Salve Salvador, bom dia, tá... 38 no meio, 38 no meio, bom dia. Autorizado, parte principal via Alfa Juliette, portão 4. Parte principal via Alfa Juliette, portão 04. Obrigado, 38 no meio. Gol 9399. Informação em curso, Charlie. Confirma, aeronave é homologada da RGM? Afirma. Ciente, faz corte? Sim. Gol 9399, autorizado para Sierra Bravo, Mike Golf. Via UPZULU 21 e conforme roda do plano de voo. Nível 380. Decola da pista no zero, primeira curva direita. Saída Arbor, transição Elefa. Após Elefa, voa DCT Nitibo, onde intercepta a aerovia. Transponder 5544. Controle Salvador, operem 120.8. Maringá, conforme o Zulu 21, nível 380, decolando à direita Arbor Elefa. Após, voa direto Nitibo, intercepta a aerovia. 5544, aciona 120.8 após o controle. Gol 9399, está na posição 8. Correto, gol 9399, chama para o feedback do treinamento. Chama lá. Turno 1, bom dia. Informação Charlie, confere, pronto, copy. Gol 1811, autorizado para Porto Alegre, via Zulu 21 e conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola da pista no zero, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Após Elefa, voa DCT Nitibo, onde intercepta a aerovia. Transponder 5537, controle de Salvador, opera em 120.8. correto, gol 1811. Chama para pushback acionamento, portão 3. Obrigado. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama de passagem. Hotel Romeo? Mike, Hotel Romeo, prossiga. Bom dia. Solicito autorização para a gente dos motores, né? Do gate de trono, já autorizado pelo Israel, mais além. Sentido o acionamento, Mike, Hotel Romeo, reporta o término. Reporta o término, Mike, Hotel Romeo. Gol no 811, aguarda para iniciar o pushback. A nave da companhia finalizando no pad 3. É o Gol 1561 para o táxi, nosso PAB de 161, autonomia de 3 horas e 30, até lá Guarulhos. Gol 1561, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via pátio principal, táxi Índia. Do ponto de espera, torre Salvador 118.95, ajuste padrão. Tio, está autorizado então o pátio principal, via Índia, para o ponto de espera da 10, com ajuste padrão, Gol 1561. Gol 1811, coordena com a equipe de solo, após a passagem do 37 da companhia retaguarda, tem nível de feedback acionamento, chama táxi. Isso, a aeronave já vai passar a retaguarda no, agora após a passagem, tem Deus que te pega essa noite. Após a aeronave vai entrar um momento, não tava de volta. Bom dia, voo no 561, aproximando 5.0 da 1.0. Voo 561, autorizado. A linha de colapso está na 0.0.8.0 graus, 1.0 mais. Autorizado, ingresso de colapso na Autorizado, voo 9399, chama táxi. Isso, está estacionamento, pode anotar que está de 09399. Voo 561, decolado 18, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, voo 1561. A saída da El para Congonhas, aguarda a cópia. Solo do 189, para o táxi, 70 a bordo, 5 horas, 31, alternado Campina. 1811, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero via táxi Índia direito. No ponto de espera estou em Salvador 1181095, ajuste padrão. Fala 161, fazendo o perfil, Tael, Leda. Bono 561, bom dia, contato com a terna decolagem. Supra via saída da El para nível 360. Confirma, seu país está executado, estou para o nível 360, via saída da El. Da El, leia da 360, entendeu? O voo no 561. Santo Salvador, Mike, Hotel Romeu, concluiu o giro de motor de destino 209, obrigado, bom trabalho. Gente, Mike, Hotel Romeu, bom dia. Bom dia.

9399, autorizado o táxi para o ponto de espera da piscina 0 via parte principal, táxi Índia. No ponto de espera, torre Salvador 118.95, ajuste padrão. Ok, piscina 1811, decolado 23, controle 120, decimal 8. 108, obrigado, bom dia. Oi, bom dia, gol 1811. 811, bom dia, contato radar, na decolagem. Suba ao nível 340, via saída árvore. 340, via árvore? A gente pode voar, leva. Entendi, aguarde, né? Autorizado pro ADLF. Autorizado, muito obrigado. Bono 561, não chame centro Recife, em 125, decimal 1. Chamarei Recife, 1251, bono 561. Boa noite, quase bom dia, 9399 da Gol, vai quebrar, pode ser a 9399. 9399, autorizado alinhar e manter pistão no zero. boa noite, bom dia, tá 31, 7 anos, sem informação, Charlie, autorização Guarulhos, 340. 3171, bom dia, informação Charlie, confere. Forma o nível aprovado 320, copia ou guarda a coordenação? Pode ser o 320, Charlie, aceita. Gente, Sam 3171, autorizado para Guarulhos via Capesulu 10, Taubaté, nível de voo 320. Saída Tael, Lida, Motiva. Decolada 10 com curva à direita, transponder 5556, controle Salvador, opera 120.8. Sendo aprovado Guarulhos, nível de voo 320, Presulona 0, Taubaté. Decola Pistona 0, com curva direita, Dael, Leda, Mótima. 5556, transponder, 208, controle Salvador, está 3171. Correto, TAM 3171, chama para feedback acionamento, botão 62. Chama lá. 3601, autorizado, TAM 3601, chama táxi. Voo 9399, decolar 228, controle 120, decimal 8. Controle agora, 1208, excelente 2015, 1399. Controle, igual 9399. 9399, contato radar, suba via saída árvore para o nível 380. Via árvore 380. Está recebendo o nosso transformer, senhor, acionado 5544. Corretamente. Muito grato. Poderia voar elefo, senhor? Autorizado, 9399. Hoje elefo, 9399. Chame-se para o Recife em 1260, alterno 1288, bom voo. 260, 228, obrigado, senhor, bom dia. 172 a bordo. Fiat Scan 3601, autorizado o táxi para o ponto de espera Tatiana 0 via parte principal Taxi Índia. Para o ponto de espera atua em Salvador 118.95, ajuste padrão. Gente, mantenha minha escuta, aguarde. Já. No 819, tenta contato em 125, próxima 1 no bom voo. Após a passagem do Airbus da TAM retaguarda, tem livre feedback e acionamento de táxi. Tá 3601 autorizado, linha de decolar pistão a zero, vento 090 graus, 10 norte. Por 9399, chama o centro Recife em 1260, alterna 1288. 360, ajeita isso, bora. Paulo Gol 961, ataque com 4 horas e 5 minutos de autonomia, 181 a bordo, Galeão Sena. Gol 1161, autorizado o táxi para o ponto de espera da Tatiana 0 via táxi Índia à direita. Para o ponto de espera Torre em Salvador, 118.95, ajuste padrão. Via Índia, 1295, ponto de espera, Gol 1161. Paulo Multa 3171, portão 06, puxa. autorizado, Tan 3171, chama táxi. Autorizado, chamará, Tan 3171. Novo Salvador, que é o 2269. Índia uniforme, prossiga. Índia uniforme, sobre a sintonização do centro da posição 1 Romeu, do pátio 6 para a posição 2 do pátio principal. Jet Golf, Índia uniforme, autorizado o início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado de reboque, reportar o ingresso no pátio principal, obrigado. 3601. 3601, bom dia, contato radar. Sube a nível 360 via saída da Elfa. 360 via da Elfa, 360. Linhar e manter o pistão no zero. Ali manterão no zero, bom, não é? Uno 1161, autorizado decolar, pistão 10, vento 080 graus, 109. Antena decolagem com 1161. Gol 1169, decolagem 39, controle 120, decimal 8. Reserva, obrigado. 61 da Gol. Gol 1161, contato radar na decolagem. Tudo mantém a nível de 360 via saída da EL. 36 da EL, obrigado, 61. código poderia coordenar a prova de morte para o 61? Quase coordenação, não. Muito obrigado, guardão. Tem 3171, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via a parte principal, táxi Índia, no ponto de espera 2, Salvador 118, décimo 95, ajuste padrão. Padrão, via a parte Índia, 01 na proa da posição Osmo, Papá, Oscar, Sierra, Mike e Uniforme. Uniforme, 3601. 3601, Super Recife, nível de voo 340. 3601. Voo 1961, mantenha o perfil da saída, Super Recife, nível de voo 340. 340-61, mantendo o perfil. Ao centro da pontaria virada. A 3601, chama o centro do Recife em 125, décima 1, bom voo. Recife, mano, obrigado, bom dia, 3601. Autorizado em área de decolar, que estão a 0, 380 graus, 089. Aí decola aqui, estamos 0, está 3171. Sul, 1161, chame Centro Recife, 1251, bom voo. 251, bom voo mesmo. Santa 3171, contato radar. Suba para o nível 320 via saída da Elfa. 320 via da Elfa, precisando de uma gira da Elfa? Autorizado. Direto da Elfa, 3171. Solo, Salvador, grupo índio uniforme, solicito autorização para entrar no pátio principal até a posição de número 2. Autorizado, grupo índio uniforme até 02, reporta térmico. Ok, autorizado, reporta térmico, obrigado. Toyota 3171. Prossiga. Possibilidade de coordenação com o Recife, senhora, por onde motiva, quando possível? Aguarde. Aguarda, graça. Posição 7 do pátio principal. Rede Alfa Victor Hotel, autorizado reboque para a posição 7, reporta o término. Alfa Victor Hotel ciente, iniciando reboque, reportando o término. Prossiga, senhor. Foi na proa de Ognaz, Oscar Golf November Alpha Victor. Ognaz, o TAN 3, 171. Muito obrigado. Aqui é o Sam Mike 590, informando o Sam Novembro aqui na posição número 11. Gente, Mike 590, bom dia. Obrigado, bom dia. 171? Prazer, senhor, centro Recife em 125, décima